Essa é a boa, Damião Experiência. Tudo bem. Alô, Damião, como é que é? Tá tocando guitarra também? Tava deixando cair, né? Ô, oh, Damião! Ô, ê, ô, ê, ô, ê, ô! Na minha tabacaria só vende tabaco, viu? A preço de caridade. Na minha tabacaria só vende tabaco, viu, gente? A preço de caridade. Quem vai comprar tabaco na tabacaria? Por nome da minha experiência. Venha comprar tabaco na minha tabacaria. A preço de caridade. Na minha tabacaria só vende tabaco, viu? A preço de caridade. Quem vai comprar o tabaco na minha tabacaria? Ô vovô, ô vovó, venha comprar tabaco na minha tabacaria. Eu só vendo tabaco, viu? A preço de caridade. Quem fuma tabaco só deve comprar tabaco, viu? Na tabacaria, por nome da minha experiência. Quem vai comprar tabaco na minha tabacaria? Só tem de tabaco, viu? A preço de caridade. Quem gosta de fumar tabaco só deve comprar tabaco na tabacaria. O nome da minha